coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Fantasma vai pular no nosso colo a qualquer hora. Lucy, você nunca tem medo? Não muito. Não, não. Por que foi perguntar? Eu não acredito. Eu queria tanto poder ter a tranquilidade dela. Pai,

acho que não teremos outra escolha. Ah, obrigada, Marine e Amy. Você viu que legal, Ikari? Ela até já deu um nome. Você não lembra? É o nome do cachorro dela. Durma bem, Ikari. Ela apelidou ele de Ikari. Aquelas meninas estúpidas. Mal sabem elas que vão virar comida do... Ikari, mais devagar. Mas que céu bonito. Este lugar tem tanta paz. Por que será que Zagar quer tanto destruí-lo? Não é, Ikari? Ikari? Onde você se meteu? Ah, Ikari, você não devia sair por aí sozinho. Você pode ser atacado de novo. Hã? Ah, uma flor pra mim? Você quer dizer que há mais do outro lado? Ei, Ikari, espere! Espere! Espere por mim! Tem alguma coisa errada, não acha? Como assim? Já estamos no café e a Lucy ainda não voltou. Tenho certeza que aconteceu alguma coisa. Você acha mesmo? Talvez um monstro, sei lá. Nossa, que lindo! Eu nunca vi nada igual. Parece um grande tapete de flores. Eu vou fazer uns arranjos e vou levar para Marine e para Anne. Vou fazer para você também, Ikari, está bem? Lucy! Lucy! Lucy! Eu esperava que eles pudessem estar por aqui. É estranho, né? Você não acha que ela teria entrado sozinha ali, acha? Hã? Pronto, eu terminei um. Este aqui é pra você. Ikari? Ikari? ligarem. Não o matem, ele é meu amigo. Lucy, você tá louca? Essa coisa horrível jamais poderia ser Ricari. É que ele sofreu uma mutação. Ai, elas ainda não perceberam. Que meninas ingênuas. Vamos, Vigor, devore-as de uma vez por todas. Lucy, cuidado. Mas ele é um monstro. Não, ele é bom. Só deve estar doente, eu não sei. Morra, monstro! Ele pode ter se transformado num monstro, mas no fundo é o bom Ricari. Não matem meu amigo. Marine! Jane, não, espere! Você nos traiu, me larga, seu mutante! Era. Lucy, você tem que entender que esse não é Ricari, é um monstrengo de verdade. Oh, Ricari. Vigor! Por que está aí parado? Não a escute. Escute a mim. Escute a mim. O quê? Ricari! O que aconteceu com você? Ricari, você é meu amigo, não é? Fizeram. Vigor! aconteceu com o monstro? Você o destruiu? Sim. Alguém. Algum homem de Zagar estava controlando o pequeno Hikari. Hikari! Quem fez isso, Hikari? Quem fez isso? Adeus, meu Hikari. Zephyr tremeu novamente. É tudo culpa do tal Zagar. Vamos, Marine, vamos, Dane, vamos lá. É isso. Vamos acordar o tal gênio e salvar Zephyr de uma vez. みんな、当たったかな？